Toda a gente está juntinha, alegria sem igual. Toda a gente é festinha, como lá em Portugal. Hoje ninguém está triste, toda a gente está feliz. Porque entre nós existe tradição do meu país. Olá, Portugal. Quero que esta noite, quero que esta noite, para

faz mais um novo trabalho de bombocas. Maldito beijo. We'll be right back. vamos lá, vamos lá. Ana Cláudia, que só querem festa, seguimos sempre com ela. Começa o Alarico. Vamos lá, então. Das horas aqui nas antenas da Rádio Arconcel e vamos lá para a primeira dedicatória de hoje. E é da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador. Então eu pedi-me um disco de João Cardoso, A Saia Cortadela. No meio daquela festa, no meio da multidão, entrou uma morena de saia pequena, matou meu coração. Toda produzida, vinha para provocar. Essa miúda é atrevida, mexe com a minha vida, fico logo a sufocar. Festa, no meio da multidão,

seguimos agora com a irmã Cardoso, Vou-te Pedir em Casamento. Vamos lá deixar o Minho País atrás dos montes, meu cantinho de Portugal, com a Sónia Flávia, sou transmontana. Transmontana.

nas antenas da Rádio Arconcelo a partir das 9 horas, onde estará quase todos os animadores, eu, a Sílvia, o Lourenço, a Fernanda e muito mais, muito mais. Então, a partir das 9 horas, sábado até o meio-dia, todos os animadores aqui da rádio estarão cá, quase todos. Então, conto em cima de vocês. Já é de manhã. E outro Red Whisky. Eu vou chegando e chamando a atenção. Se a mina me agrada, eu vou marcando em cima. Eu vou chegando e puxando ela pela mão. No meio da balada, ninguém é de ninguém. Se eu pegar uma, duas ou também. Se ela der sinal, avanço e vou pra cima. Eu pego ela, seguro, puxo e pimba. E se der mole, eu vou lá e pego e pan. E pego e pan. E pego e pan. Eu vou lá e pego e pano.

É Facebook, vamos lá com Namos. ese amor que yo perdí me acabó sin querer te nasceu la vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa, meu dor, ai meu dor, a vontade no peito, naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, de morar com ela e dos beijos com agora com Mir Freitas, agosto. E vou aproveitar, porque a festa do Santo Popular está a chegar. E pois já está a chegar, mas faltam os rendimentos, pois nos falta. Faltam os sócios para aqui na rádio. Porque é ser membro aqui da rádio? É simplesmente apoiar e manter o bom funcionamento da uma rádio associativa aqui em Orleans. E não esquecer que isto é tudo em voluntários, não é? É tudo benévio. Essa doação nos permite melhorar a qualidade das nossas celebrações e as transmissões da nossa rádio e o bom funcionamento. Então já sabem, 20 euros o que é hoje em dia. Não é nada.

senhor bombeiro, venha cá vir. Ai, ai, ai, sou mesmo a penso em ti. E 56 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcancel e chegou a hora já de me despedir de vocês. E dou-vos encontro com a emissão Portugal em Festa, quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Mas também sábado, com a emissão especial com todos os animadores da rádio, quase todos, a Cristina não estará cá. Mas o Lourenço, a Silvia, a Fernanda, o Manel e eu também, todos aqui. Com jeitinho para não estragar. De discutir um bocado entre nós, depois desta doença de Covid. Que isto ainda não acabou, não dá, mas temos que continuar, não é? Para falar um bocado das nossas emissões. E da festa dos Santos Populares, com os artistas que estarão cá. E muito mais. Então, nos damos um encontro sábado, a partir das 9 horas, com todos os animadores aqui da rádio. Daqui lá, podem encontrar... Logo não estará cá a minha amiga Glória. Está outra vez férias. Isto é que é gozar. Amanhã terá a Voz de Portugal com Gemiro. Pousa musical com a Sílvia. Fim de semana à porta, sexta-feira com o Lourenço, com Manela, descoberta. E sábado, aquela emissão que estou a falar, com todos os animadores aqui da rádio. E domingo, cantar do galo, telefone de Sana, Colonel, e a Cátia e o Jerome. Daqui lá, portas bem, tudo que bom. E para mim foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer, como de hábito. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. E continuo a cuidar de vocês, muito importante. Então, portas-te bem e até sábado. Tchau, tchau. RFM Audio. Uma semana. Foi adiado pela segunda vez o arranque das alegações finais do julgamento para apurar responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande. Uma explosão numa pedreira em Viseu provocou dois feridos graves. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã. Sol em Portugal continental, com aumento da nebulosidade a partir da tarde, Ilha da Madeira. Aguaceiros que podem ser acompanhados de trovoada. Açores, céu nublado, com algumas abertas e aguaceiros. Notícias edição, Frederico Moreno. O uso de máscara vai deixar de ser recomendado em aviões e aeroportos da União Europeia. É uma decisão conjunta do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças e também da Agência Europeia para a Segurança da Aviação. As novas recomendações relativas à máscara, Joana Carvalho Reis, entram em vigor já na próxima segunda-feira. Em voos para destinos onde o uso de máscara ainda é necessário nos transportes públicos, deve continuar a encorajar-se o uso deste material de proteção. E as pessoas mais vulneráveis também são aconselhadas a manter a medida. Mas a partir de segunda-feira, a máscara deixa de ser obrigatória em aviões e em aeroportos de toda a União Europeia. A taxa de vacinação é alta, a imunidade maior e há cada vez mais países europeus a levantarem restrições. São estes os argumentos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para avançar com esta decisão. A diretora do SCDC reconhece que os riscos ainda se mantêm e realça que a máscara continua a ser o mais eficaz para evitar a transmissão da Covid-19. Mas Andréa Amann explica que a vida começou a voltar ao normal e esta é mais uma medida nesse sentido. Também o responsável pelo regulador europeu da aviação lembra que este é um passo em frente na normalização das viagens aéreas. Mas Patrick Key apela aos passageiros que se comportem de forma responsável e respeitem as escolhas dos outros. Apesar desta recomendação conjunta, que faz com que o uso de máscara deixe de ser obrigatório a partir de segunda-feira em aeroportos e aviões, as regras vão continuar a variar por companhia aérea a partir dessa data. Na sequência do levantamento de restrições em toda a Europa, agora o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças recomenda o fim do uso obrigatório de máscara nos aeroportos e nas viagens aéreas já a partir da próxima semana. A China acusa o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde de irresponsabilidade em causa de declarações de ontem de Tedros Adhanom sobre restrições impostas em território chinês para controlar a pandemia. O líder da OMS considera insustentável a forma drástica como a China tem procurado erradicar a Covid-19. Quando falamos da estratégia de zero Covid, achamos que não é sustentável, considerando o comportamento atual do vírus e o que prevemos para o futuro. E especialmente agora que temos um bom conhecimento do vírus e temos boas ferramentas para o combater. Mudar para outra estratégia seria muito importante. Na sequência destas palavras do diretor-geral da OMS, a China acusa Tedros Adhanom de irresponsabilidade devido às críticas à forma como as autoridades de Pequim têm procurado lidar com a pandemia. Foi novamente adiado o início das alegações finais do julgamento para apurar responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande. A primeira sessão deveria ter acontecido na semana passada, mas foi cancelada devido a um caso de Covid-19 no coletivo de juízes. Agora, as alegações finais foram hoje adiadas pela segunda vez, na sequência da morte da mãe de um dos juízes. Em causa neste julgamento estão crimes como homicídio por negligência nos incêndios de Pedrógão em 2017, nos quais morreram mais de 60 pessoas. O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna assegura que o mecanismo de transferência de informações circula sem problemas entre todas as entidades, incluindo o primeiro-ministro que tutela esta área. Paulo Viseu Pinheiro, que está a ser ouvido hoje no Parlamento a propósito do caso do acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal. Paulo Viseu Pinheiro escuda-se no segredo de Estado para não se pronunciar diretamente sobre a existência de relatórios que apontem para atos de espionagem de associações pró-russas em Portugal. Não posso pronunciar, nem devo pronunciar, sobre relatórios reais ou virtuais ou potenciais dos sistemas de informações, porque se o fizesse, estava a violar gravemente o segredo de Estado. Este é o meu entendimento, incluindo a lista de destinatários. O que eu posso garantir, aqui à primeira comissão, é que o mecanismo está a funcionar. Isto é, não há falta de informação dentro do mecanismo. quer pela via dos serviços de informações, quer pela via das forças de serviço de segurança, com os seus sistemas e redes de informação própria. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que tem a função de coordenar a informação das diferentes forças de segurança nacionais, está a ser ouvido nesta manhã no Parlamento. Confirmou ainda que se confirmar, através da investigação em curso, que a informação recolhida aos cidadãos ucranianos tiver sido passada à Federação Russa, estaremos perante um crime considerado grave. Uma explosão numa pedreira em Viseu provocou esta manhã dois feridos graves. O acidente aconteceu em Barbeita, na freguesia de Rio de Loba. Ouvido pela Antena 1, o segundo comandante dos sapadores bombeiros de Viseu, Rui Nogueira, explica que as vítimas são trabalhadores desta pedreira. É uma explosão numa pedreira com trabalhadores. Não estão ainda apuradas as causas. As entidades policiais estão a tratar disso. A verdade é que socorremos, resgatámos e estabilizámos duas vítimas consideradas graves. Eles estavam envolvidos numa área de trabalho e, portanto, cabe agora às entidades competentes apurar as causas. De momento não temos registado mais nenhuma vítima. As circunstâncias desta explosão vão agora ser investigadas. O caso provocou ferimentos graves em dois trabalhadores de uma pedreira em Viseu. As taxas de juro podem subir pela primeira vez já no início do verão. É o que admite a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que a decisão de alterar as taxas de referência está relacionada com a subida recorde da inflação na zona euro. Primeiro, acabamos com a compra de títulos dentro do programa de estímulo à compra de títulos. A minha expectativa é que esta compra esteja concluída no início do terceiro trimestre. O primeiro aumento das taxas de juros, com base na orientação futura do Banco Central Europeu sobre as taxas, vai acontecer algum tempo depois do fim das compras de títulos, um período de apenas algumas semanas. Christine Lagarde a assumir uma subida das taxas de juros de referência nas próximas semanas. A Hungria não cede em relação ao embargo ao petróleo russo. O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que a medida iria destruir a economia do país. O chefe da diplomacia da Hungria diz também que a Comissão Europeia ainda não conseguiu dar resposta aos problemas que seriam provocados por um boicote total ao petróleo da Rússia. Notícias edição Frederico Moreno, Antena 1 em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Informação também em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. 8 minutos depois das 11 da manhã, seja muito bem-vindo à segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Eu sou a Karina Jorge, ele é o João Bacalhau, estamos juntos até à 1 da tarde. Hoje é quarta-feira, é dia de manual de canções, não vamos perder mais tempo porque temos uma convidada de luxo. Vamos a isso? Carrega no botão. Era de outros programas. Manual de canções. Foi de capa traçada ao peito e a voz no canto certo do coração que o destino marcou a hora da nossa convidada de hoje. Uma história de amor que começou em Coimbra e seguiu o seu caminho até Lisboa. 2 a 2 vai ser o seu primeiro álbum e tem o lançamento marcado para os próximos dias. Mas antes disso, a Filipa Biscay está connosco no Manual de Canções. Bem-vinda, Filipa. Bom dia, João. Bom dia. Olá. Tu nasceste e cresceste em Coimbra, está-te no sangue, está na tua voz também. Conta-nos como é que esta cidade maravilhosa influenciou o teu crescimento enquanto pessoa e enquanto artista. Eu comecei por ouvir muito Fado Coimbra. Uhum. e muita canção de intervenção em Coimbra, desde pequenina, que são essas umas das minhas influências. Uhum. Entre muitas. E eu morava numa rua muito estudantil. Ah, se ninguém dormia nessa rua. Eu dormia, também era pequenina. Quando és pequenino consegues dormir em qualquer lado. Bom, eu consigo dormir em qualquer lado ainda hoje. Pois é. Desculpa, estamos a interromper-te. Sim. Rua muito estudantil em Coimbra. Sim, passavam muitos estudantes e via o cortejo da queima. Uhum. E saí de lá, tinha eu 9 anos. Portanto eu via as serenatas, ouvia e via aquilo tudo. E ansiava entrar também naquele meio. Apesar de não saber muito bem o que é que aquilo era, né? Sim, não percebia muito bem o que era. Mas gostavas da ação, da movimentação, das cores. Depois, entretanto, quando entrei para a faculdade, entrei numa tuna e foi aí que começou, que eu, foi a primeira vez que eu encarei um público a sério, nos palcos, e que comecei a ganhar o gosto pelo palco e pela já, música sempre gostei, naturalmente, mas o gosto pelo palco foi aí. Há uma ideia muito generalizada das tunas, não é? Sabemos bem disso, é um facto, mas a verdade é que só quem lá anda, só quem lá está e vive aquilo, assim como de forma um bocadinho mais intensa, é que sabe o que é que se lá faz, acima de tudo, a nível musical. Há muito trabalho, há muito empenho também, muita paixão. Sentes que estar na tuna foi para ti um grande crescimento enquanto pessoa e enquanto artista também, não é? Porque trazes daí alguns ensinamentos. Claro que sim. Eu era uma pessoa... Eu tinha muito medo de falar em público. Uhum. Era uma pessoa muito acanhada. E estar na tuna transformou-me a nível pessoal. A nível profissional foi aí que começou. Portanto, sim. Foi muito importante. Foi um marco muito importante. Qual era a tua alcunha na tuna? Não tinha. Olha, tu foste buscar, interessante. Nunca perguntaste isso, Sogir. Sim, olha. Não tinha, não sei. Já te perguntei isso, mas eu não tinha. Engraçado. Não. Muito bem. Olha, nós sabemos. Aliás, por acaso, este fim de semana fui à Madeira. Já não via as minhas amigas da tuna há muito tempo. E então nós chamamos as velhas da tuna, porque nós já saímos, não saímos, mas já não estamos ativas. Sim. Mas nós, como isto já não existia há muito tempo, nós juntámos-nos todas e fomos com as meninas à Madeira para um festival de tunas. Oh! E ganhou a minha tuna. Foste só ver ou participaste também? Não, participei também. E então, isto a propósito de teres perguntado a minha alcunha, porque havia um estudantino, é uma das tunas em Coimbra, a Estudantina, que me chamava Teresa Nervosa. Porque eu na verdade sou Teresa Barbosa. O meu primeiro e último nome. Havia sempre esse trocadilho, não é? Acontece sempre. Que tipo de experiências musicais é que tu tiveste por lá? Ou seja, que tipo de repertório é que vocês tinham que tenha sido enriquecedor também para ti? Eu tive 4 anos como direção artística. Uhum. E então as tunas cantam temas com influências muito tradicionais e instrumentos tradicionais, e então eu, enquanto artístico, andei à procura de repertório, e foi aí também que eu comecei a conhecer o fado de Lisboa. Sim. Porque até então só conhecia fado de Coimbra, e foi andávamos à procura de repertório para inserir no nosso nas nossas atuações. Uhum. E o repertório é folclore, é música tradicional, é canção de Coimbra, canção de intervenção. Sim. Por aí. Nós estamos a falar muito deste meio universitário, da tuna, mas há uma coisa importante que está aqui a ficar de fora. O que é que estavas a estudar? Havia tempo para isso? Havia tempo. Não muito. Há que conhecer as prioridades, não é? Sim. Eu, na verdade, o meu primeiro curso foi a mestrado integrado em Engenharia Civil. Estavas a construir pontos para o futuro. Terminei e ainda exerci, mas... Fizeste mais do que eu. Sim. É verdade.